beijo na mão, pediu e te detona, com certeza. Pra fazer uma onda legal. Aqui, na Maloca do Bureza. Parabéns os casais aí do merengue, hein, meu irmão. Bora, Fabrício! Bora! Nisei. Obrigado aos patrões aí que patrocinaram a grana e o balde aí, os dançarinos, 50 conto do Castro, 30 do Pio Azul e mais um balde do nosso amigo Gago da Pistaneira. Além de presente. Uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Isso é do Denilson pra alguém. Eu queria. Bora, Maurício! E sentir essa chop, chop, Nisei. Para Paulo. Nisei. É o carequinha. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Ei! Só sei. Só sei. Só sei. Bora Branca, bora Rita. Que queria ao menos. Bora pra cima, meu irmão. Uma vez. Tá reta pra baixo, por quê? Bora! Seu olhar tão diferente. Essa é do Fabrício do Amor. Eu estou a fim. Ele é Shaque. Sua origem do Oriente, não vê. Afim, o seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei que te queria ao menos. Ei! Uma vez. Lá em New York. Bora, meu irmão. Essa é a história de um novo herói. Conhece o pé de feijão? Cabelos compridos, a bola no vento. O que é que tu quer, Amélia? Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, saudade vem. Fala, Pimentinha, bora, Mari. Tamo junto, meu irmão. Essa história. Olha, Chuchu, pega a gente. cabelos compridos. DJ Wellington, aí do Sonzão Magnata. Vai no Michel, bora no Wellington. Pela estrada no seu caminhão. Ei! Travado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho. DJ Marcinho da Carretina Super Live. Tá aqui com o Michel, obrigado. Vamos lá. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Essa noite eu não dormi. Como é que dorme? Só pensando em você. Olha o casal original. Descobri. Olha a tela! Um abraço. Ela gosta. Ela dá valor, hein, Fabrício? Olha aí, ó. Tá vendo ela te chamando, ó? Do infinito entre beijos, abraços. Ponho estrelas no teu corpo. Ponho o sol na minha vida. É dela? É tubo de 100 ou não? Nosso amor é tão bonito. De 15. É gostoso demais amar você. Vamos, Gleison! Gostoso demais tanto. Olha, Gleison, prepara que te vai jogar. Que é que nos faz. Gostoso demais fazer amor. Ei! Com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Do meu coração, eu lembro que ele estava inteiro. Quem dá valor, dá um gritinho aí. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. E agora? Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Oi! Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Doida média! Bora, Leiva! Fala, Manuel. Aí, Maurício, faz ela trabalhar, vai. Agora. Faz. Faz. Se ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Galera do Badovaldo e doidando o cabeção. Que ele estava inteiro direito. Vai. Enquanto existia a ilusão. Agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Bora, cara, aqui! Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Toca do lobo, né? Tarde demais. Fala aí! Eu já refiz meu caminho. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Tira tudo, tira. Já não faz sentido essa busca. Bora, Cleo! Já não vale a pena chorar. Tempo. Tempo perdido, amor bandido. Para Jaque. Que ele te fez. Alô, João! Final da história. A Langina, cadê a Langina? Como mais uma vez. Olha a bola, Langina. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis. Patrão Pio Azul. Só na água mineral. Então viaja no meu corpo. Tá se hidratando. Medo de ser feliz. Ei, e eu te dou meu amor, faço amor. Lene presente. Como nunca fiz. Hélio Gago. Alô, Amélia. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo. O seu presente que caiu. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa. A vida passa, viu, cara? E eu sem ninguém. Então aproveita! Cadê você? Apareceu aqui. Olha aí, Amélia, a Lene te ama, viu? E não voltou pra me fazer sorrir. E nem ligou. Procura, vai. Cadê você? Procura, vai, que tu acha? E nunca mais apareceu aqui. Marachá, que... E não voltou pra me fazer sorrir. Olha a Amanda aí. Então cadê você? Só presta porra ela. Cada passo seu, cada movimento. E aí? A todo momento só dá você. Bora, Alex! Em meu pensamento. Bora, Mará, Mará. Quando a noite vem, quando sopra o vento. Bora, Mará, essa hora era que era a hora da mistura, né, meu? Só vai dar você. Sacode, sacode. Uma mistura bacana com o limãozinho. Eu quero sim. Doidão. Ter você pra mim. Ei! O que eu posso fazer pra conquistar você? Vai, alemão! A cada gesto seu, alemão, eu estou atento. Oh! Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o ser. Olha a rainha Amélia. Não é meu, preciso. Tá virando tudo pra ser feliz. Vira. João de Marituba, meu irmão. Eu quero sim. O homem das carnes. Ter você pra mim. Aí tem que cair uma carne lá pro Michel, né? O que eu posso fazer? Alô, Fabrício! Pra conquistar você. Puxa, Fabrício. A cada gesto. Puxa, domingo. Seu. Prepara a sunga. Eu estou aquela sunga branca. E elas. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Alô, Castro! Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Parceiro Erlon. Matora do Castro. Em meu pensamento. Qualquer dia eu pego a estrada, sem destino, sem parada. Qualquer dia, né, Amélia? Peito aberto, chuva, de noite ou madrugada. E aí, pureza? Vou por onde o vento me tocar. Vou soltar as asas pra voar. Liberdade, liberdade pra sonhar. Liberdade. E aí? Solidão não vai me impedir. Tenho mil razões para. Eita, bike! Alô, Pita! Cadê o bijão? Pra seguir. Ah, já foi. Sonhos que sonhei pra mim. E aí? Sonhei. Assim ninguém sonhou. Sonhei. Como ninguém amou. E aí? Sonhei, assim ninguém sonhou. Sonhei, como ninguém amou. Amei, amei, Qualquer dia eu pego a estrada. Pega a estrada, vai-te embora. Sem destino, sem parada. Vai-te embora. Peito aberto, chuva ou sol. De noite ou madrugada. Amélia quer ir embora. Vai, vai. Vou por onde o vento me tocar. Vou soltar as asas pra voar. Liberdade, liberdade pra sonhar. Solidão não vai me impedir. Tenho mil razões para sorrir. Liberdade, liberdade pra ser. Alô, Mosquitino! Alô, Mosquitino! Sonhos que sonhei pra mim. E aí, Mosquitino? Sonhei. Assim ninguém sonhou. Ei. Sonhei. Como ninguém amou. Amei. Fala, cabeça branca. Amei. Olha a anjinha aí. Sonhei. Assim ninguém sonhou. Sonhei. Como ninguém amou. Amei. Amei. Amei. Amei. Aí, Cosmino. Te liga. Você faz parte de tudo que eu tenho na vida. É, quatro é doido. Você me traz um problema e me mostra a saída. Um beijo feliz de chegada. Vai, Ponga, pra cima, Ponga. Choro na hora do adeus. Alô, Zezinho. Eu que fui tu. Só aquelas, né, Zezinho? Sonhos teus. Pra te esquecer eu tentei até ver seus defeitos. Olha o Maurício. Eles são parte. Vem, Maurício, olha a bola aí. Eu acho perfeito. Do amigão, né? gente boa. Um todo que pra mim é tudo. Por tudo que me... É parceiro Anderson Olhão, Sopitel. Por mais que pareça... Alô, Gleison! Eu amo você. Será que o Gleison não vai dançar uma hoje, rapaz? Eu só quero... Ai... Só quero ter você. Daqui a pouco eu boto dele. Eu só gosto... Só gosto de você. Hey! Eu só quero... Só quero ter você. Eu só gosto... Só gosto de você. Conselhos me mostram caminhos que eu nunca sigo. Quem me pediu pra escolher já perdeu um amigo. Pois não te troco por nada. Você é um mal que faz bem. Por mais que pague meu preço, é você que me tem. Eu só quero, só quero ter você. Eu só gosto de você. Eu só quero, só quero ter você. Eu só gosto de você. Exclusiva aí. Vai ser um grande amor entre nós. Ai. Para Castro! Tal qual a flor que brota no meu jardim. Amigo Leonel, seu grande amor. Tá por aqui com o Michel, obrigado. Para a masoquista. Você é a mulher do Guamaia. Beleza sem fim, meu amor. Bora, Leia! Aniversário do pessoal tá chegando. Olha o Pix. Um grande amor. Então verás o amanhecer mais lindo pra mim. Aí o Fabrício tá com tudo hoje, olha. Um sonho azul pra gente viver. Fala, Fabrício! Um grande amor. DJ Michel. Pode até nascer um grande amor entre nós. Tal qual a flor que brota no meu jardim, com formosura linda e meiga assim. Você é a rosa de pureza sem fim, meu amor. Então verás o amanhecer mais lindo pra mim e pra você. Pra gente viver um grande amor. Então verás o amanhecer mais lindo pra mim e pra você. Um sonho azul pra gente viver um grande amor. Vem, vem, vem, vem com o Michel. Vem, que essa noite é pra nós. Alô, Mará! Sóis na magia do amor. Vem, deixa o fogo chegar. Dá todo esse calor. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Bora, pureza! Vem, que esse amor me devora. Valeu, João! Vem, traz o sonho. Sua amiga Leiva com a gente. Bora, Leiva. Tá por aqui com o Michel. Vem. Bora, negona! Que esse amor não tem hora. Olha, Maurício. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. As exclusivas. Sem se importar. Michel, obrigado. Com a vida lá fora. Oba! Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Sua amiga Lene presente. Vem. Bora, Lene! Sem ter pressa de ir embora. Deixa eu entrar nessa sequência aqui, ó. Fala, Cosmino! E aí, Gleison? Você se faz de vítima e só me vem com lágrima. Vem me fazendo crítica. Bora pro salão, bora dançar, meu irmão. Completamente estúpida. Você que foi tão lúcida e se tornou apática. Uma pessoa frígida. Bora, Cosmino, bebe, Cosmino, bebe. Igual a uma máquina. Me acha sexo maníaco. Um cara antipático. Quando te quero romântica, pedindo seu calor. Meu coração não é de plástico e eu não sou de elástico e nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. Você se faz de vítima e só me vem com lástima. Vem me fazendo crítica, completamente estúpida. Você que foi tão lúcida e se tornou apática. Uma pessoa frígida. Ora, média. Igual a uma máquina. Uma máquina. Me acha sexo maníaco. Alô, Zazino, mestre. Um cara antipático. Bora, barbudo. Quando te quero romântica, pedindo seu calor. Oba! Meu coração não é de plástico. Bora, Gleixo. Eu não sou de elástico e nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. Me acha sexo maníaco. Na sequência. É quanta música linda, olha. Presta atenção na letra aí. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Fuma, Amélia. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso, e ao meu lado quis estar. Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração, capaz de agarrar até o céu com a mão, fazer o impossível pra ficar. Fala, Zico! Você veio pra mudar o meu enredo e confiou em mim com tanta segurança. De rocha, meu irmão. Você veio como uma criança. O Gagalene presente. Pra me ver fortalecer. Acho o casal considerar. Você veio e me deixou sorrindo, olhando pra esse mundo lindo que é só de nós dois. Pra hoje, pro amanhã e até para depois. Pra sempre junto de você. Vai, patrão Castro, pra cima dela, vai. Você veio me apaixonar. Ai. Me fazer sorrir. Castro, aquele passo da pedreira, vai. Me deixar adormecer no seu prazer. Opa. E eternamente te querer. E aí, rainha? Tudo em mim mudou, meu sonho realizou, e agora eu posso ser feliz. Eu quero te beijar, com força te abraçar, e te dizer o que eu mais quis. Você veio trazer razão pra eu viver, e agora estou ao seu dispor. Você veio pra ficar e eu também quero te dar o meu amor. Caqueado, vai. Fala, Maurício! Domingo tem Vila com Boa Chuva, viu? Vai uma tropa pra lá. Benevide, viu, gente? Passeio. Michel, Rebelde. Vasmino. Night Show. História. Me acendeu a luz e me fez ver a vida. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso, e ao meu lado quis estar. Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração. Padrão Barriga do Balsom. Capaz. Com a gente, uma barriga. Até o céu com a mão, fazer o impossível pra ficar. Você veio me apaixonar, me fazer sorrir e me fazer chorar, me deixar adormecer no seu prazer. Bora dançar, meu irmão. E eternamente te querer. E o quê? Tudo em mim mudou, um sonho realizou, e agora eu posso ser feliz. Eu quero te beijar. Olha a mulher lá da Toca do Lobo. E te dizer o que eu mais quis. Alô, Zazino! Você veio trazer razão pra eu viver. Patrão Zazino. Agora estou ao seu dispor. Você veio pra ficar e eu também quero te dar o meu amor. Saudade tocada com qualidade, assim que eu gosto. Alô, Pita! Cadê o Valdo? Por acaso eu sou filho daquela. Olha aí. Que por acaso meu pai abraçou. Por acaso eu sou filho daquela. Ai. A quem por acaso mamãe se entregou. Por acaso eu sou filho do branco. E aí, Amanda? Porque o negro não tinha valor. Aí, Fabrício, vai que aí conhece. Nem ao menos sou filho adotivo. Belaguá. Por um motivo de força menor. Por acaso eu sou filho do rico. Isso é de alguém pro Cosmin, olha aí. Porque o pobre morria de dor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis me assumir. e sozinho no mundo. E rocha. Eu vou tentando a vida levar. Vai, barbudo. Não sou culpado, ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Acaso eu sou filho do rico, porque o pobre morria de dor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Simplesmente não quis me assumir. Vai, yeah. E sozinho no mundo. Sozinho no mundo. Eu vou tentando a vida levar. Bora, pureza! Não sou culpado. Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Laraiá, laraiá. Aí da bike. Laraiá, laraiá. Tinha que marcar uma, né, meu irmão? Não sou culpado. Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso. A gente vai puxando pra galera aqui, ó. Essa é do mestre. Para dançar. Para Amélia. Deus, eu já sei que você anda muito ocupado. Mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar. Meu coração está fechado, batendo sem jeito. Deus, este nó na garganta vai me sufocar. Ela se foi me dizendo as Patrão Pilo Azul e a patroa Simone. Fala, Simone! Que não, eu já tô com saudade do x-tudo de lá, olha. Que o sonho acabou. Amanhã eu vou lá, amanhã. Levar a patroa. Que eu já sabia de tudo e fingia não me entender. Amanhã é quarta-feira, é dia de promoção no lanche do Pila, viu, gente? Pedreira, Rua Nova. Com barão, com costura. Deus, o que fazer? Só chegar lá que a recepção é mil, meu irmão. Se ela foi com ele, leva um abraço do Pi. Levando a minha vida. Ei! E tudo que eu sonhei. Oba! Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela, e nada faz sentido. Nada tem valor. Chegando mais uma. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver. Olha, o gado tá doidão. Escuto a tua voz. Meu patrão gado. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ei! Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Thank you. você quando me deito. Rosto recostado no seu peito. Assim que eu te sinto, me deleito. Acho perfeito. Só no rabo da outra. Eu atravesso o muro da vergonha. Olha a Amélia, deita e rola. Quando você me atiça e me assanha. Me arranha, abraça, beija, bate. Olha, o maluquinho tá de toco, maluquinho. Mas sempre ganha. Você quer ele, quer? Você me assume, me consome. Magnejo! Fala meu nome, o nome, o nome. Nucio a fome de amor, a sua fome nunca some. Amigo Marclay, lá do lanche do Pio Laju. E você mexe, mexe, mexe. Bora, Bruna! Remexe, cola, cola e se descola. Não se controla, embola, embola. Deita e rola. Oh! Gosto de você na minha cama. Quando você se deita e me chama. Assim o nosso amor acorda em flama. E a gente ama. Gosto de você mais do que muito. Porque combina sempre o nosso assunto. Na hora do prazer sente o momento. E chega junto. Você me assume, me consome. Fala meu nome, o nome, o nome. Nucio a fome de amor, a sua fome nunca some. E você mexe, mexe, mexe. Remexe, cola, cola. E aí, Gosmino? Não se controla, embola. O que é que ela faz com o cara? Deita e rola. Quantas luas eu vi passar. Quantos dias eu vi nascer. Mais uma. Quanto tempo pra te encontrar. Alô, Baduvaldo! Bora, alemão! Você que eu sempre sonhei. Sonha! Que toda a vida eu esperei. Vai, olhão, doido, olhão. A metade que eu queria pra mim. Que faltava em mim. E esse amor! Esse amor que chegou pra ficar. Preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Para baixando Alex, vivendo pra do Marco, meu irmão. Esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Ei! Preocupado, querendo saber de você. E aí, Amélia? Não vai te jogar, né? Se existe outro alguém. Lá vai o rei. Cuidado. Se conseguiu ser feliz. Joga ela, rei, joga. Se me esqueceu. Ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Olha, Lei, você sabe que é nós. E aí? Te convidar pra sair pra qualquer lugar. E aí, Fabrício, qual é a parada, meu irmão? Te abrir meu coração Ali, Fabrício, já tá te filmando. Não dá pra te esquecer. É demais, Amanda, olha. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. Alô, Amaral Drigo! E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Olha, gente, sexta-feira tem bolero. Tanta casa de show bolero. A nossa sexta do amor, viu, gente? Mas era melhor cada... Hoje em dia do Cineral, hoje em dia do Pinambá. Lá no Bolero, sexta-feira, viu? Até meia-noite ninguém paga ingresso. É Bolero, sexta-feira. Mas o que a gente esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo, não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul, ai, Zazinho. No vento que soprou. Fala, Zazinho! Como um barco que sem rumo se perdeu, preciso teu carinho pra viver. Para viver. Tenho verso, mas não tenho respiração. A música é você. Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra me ver. E quem sabe no desejo desse amor, a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim, do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. Oh! Deixa-me chorar, ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. Oh, oh, oh, deixa-me chorar, deixa. Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, fala, masoquista, pelo nosso amor. Vai, chorona. Ei, chorona. De repente eu nem devia te falar do jeito que eu falei. Mas o amor é muito grande pra guardar. Sozinho que eu sonhei. Eu queria te DJ Michel, o som do amor. Como a chuva quando toca a planta. Vai, DJ Michel. Tenho tudo pra viver. Oi. Falta só você. Pai Dego, hein? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Deixa me chorar. Ilusões perdidas. Ela chora mesmo, hein? Oh, oh. Deixa-me chorar pelo nosso amor. É doido, meu irmão. Tá muito som, papai. O cara tá no sono pesado e chega um. Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores. Oba! Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Então vai embora. Vem Ei, Fabrício, vai pra cima, meu irmão. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. Essa música é pro cara fazer aquele passo. Tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. Aí, mestre! Que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, que guardei e acumulei. Olha o Afonso aí, ó. Tanto que eu te dei. Vai, desgraçado! E quando transbordando ansiedade, cadê o Serginho Remista? Na saudade fiz de conta que te via. Ó, Serginho! Sava e te queria. Vi que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, solução da minha solidão. Querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Para maluquinho! Sonhando noite adentro, tão... Olha, amanhã é quarta-feira. Tudo é dia da quarta da promoção. Lá do lanche do Pio Azul, viu? Promoção, promoção. Xistudão gostoso. De qualidade. E os melhores sucos é lá no Pio Azul. Pedreira! Rua Nova com a Costura. Michel vai lá amanhã, viu, maluquinho? Pode preparar tudo. Jamais o nosso amor de vir a ser e acontecer. Ei! De nos fazer. Ei, Zazina! Ela passa o dia inteiro ali do meu lado. Trabalha comigo e se fico cansado, me ajuda nas coisas que devo fazer. Bora, Pita. Vai, Pita. Por descuido ou não, ela tá chorando, cara. Sempre tocam nas minhas. É a nova chorona. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Cara, quem quer falar contigo é o Serginho mesmo. Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado. Foi engano ou ligue mais tarde, eu penso em dizer. Mas meus olhos procuram por ela e contrariado eu escondo a tristeza e sofro calado, morrendo de ciúmes. Pra quê? Digo é pra você. E aí, Amélia? Olha o mestre. E assim um castelo de sonho que fiz. O mestre é considerar. Sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. E assim um castelo de sonho que fiz. Com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Acredito que ela espera a minha cantada. Se chamo seu nome, ela atende apressada e fica encantada olhando pra mim. Bora, meu original! Ansiosa, bora pra cima, original! Feliz que já é. Fala, Valéria! Bora! Olha a Rita aí! Mas não sei se ela vai. Pra cima, Rita! Bora, Branca! Vai dizer sim. Como não digo nada. Olha a Branca, domingo já sabe, né? É segunda-feira. Passeio. Bora invadir. Até se Vila Cupuaçu. Eu respondo. Todo mundo na piscina. E a cantada pra aquele chopinho que vivo sonhando. As palavras bonitas que ando ensaiando. Não tive coragem. Ei! Não me decidi. Assim um castelo de sonho que fiz. Com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho. Olha o Anderson Olhão, equipe Salpitel. Fala aí, Gleison. Mais um fim de semana que vem.

original, grande ganhador do Oscar. Lá em Marabá, o ganhador do Brega, é verdade. Essa é a história dele. Alô, Silva! Mal de você. Mas vou brigar se alguém falar. Fala, Cosmino! Barriga, meu bem, de gente pra ovo. Se está me ouvindo, olha só. Agora estou pedindo. A gente vou tocar quero. Pra você voltar, esqueça. Se te matar. Nosso amigo DJ Jean, lá do Brasileirinho com a gente. Bora, Jean. Você amei e sempre vou. Garçom no palácio. Segunda de palácio. Meu amor é demais. Meu amor. Ai, Fabrício. A mulher do barco. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite penso em você, tentei te esquecer e não fui capaz. Meu bem, se está me ouvindo. Oba! Agora estou pedindo. Pedindo pra quê? Pra você voltar. Alô, Castro! Esqueça. Conhece o motor Erlon? Se te magoei. Gente boa, gente nossa. Só você amei. E sempre vou amar. Dá aquele toque com ele. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Oh! Me deixe assim. Tá de patrão, Pila. Olha, Simone. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Da música, olha. Te liga, Zezinho. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Esquece. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. É doido, meu irmão. Passo tantas noites. Olha o Lacinho que doidando o cabeção. Nem sinto vontade de comer. Eu vejo você e outros homens. Bora! Sinto a tua presença em meu viver. Alô, barbudo! Eu não vejo a hora de você. E aí, Pita, bora, Pita. Vivo a minha vida sempre a chest. E doida, Bai do Val. E me desespero quando penso realmente. Olha da bike. Você não vem. Tá baixando Luizinho. É muita bike, meu irmão. Se você tiver um outro alguém. É o rei, o rei. Eu terei vontade de morrer. O rei, moleque do. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereço este sofrer. E aí, Maurício? Volta. Será que ela volta? E vem viver pra mim. Comigo por ti. Eu te amo tanto. Pede pra voltar. Volta. Vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Este meu pranto. Alexei! Olha o Ponga, meu irmão. Eu não vejo a hora de você voltar. E aí, Ponga? Vivo a minha vida sempre a te esperar. E aí, alemão? E me desespero quando... Alô, Rito, alemão, vai invadir domingo, vai? Se você não vem, será, alemão? Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. É normal, Maurício. Por favor, fala comigo. Sei que não mereço te sofrer. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti, eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Vem. Hoje eu só vou chorar este meu pranto. Mestre, o que, que tu acha, mestre? Olha aí, ó. Vida, vida, você é minha vida, tudo, tudo que é. Essa música que ele doidava na época, lá no Boli Boli. Vida, vida, você é minha vida, acha aí já. Sexta-feira tem bolero. A sexta do amor do bolero. Você precisa acreditar. Tomara que não chova, meu irmão. Não fico mais. A sexta-feira foi só chuva, muita água. Esqueça tudo que é doida. Eu a nega tá toda arrumada pra sair, chove. Quando chove, quebra a perna, né, mano? Aí, ó. Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar. E eu estou chegando. Ao Supremo falando. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Para a igreja! Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase o perdi. O que te encontrou? Encontrei mulheres que me amavam. É, né, meu, né? Mas que de manhã logo me... Olha o Minhoca que tá por aí, rapaz. Alô, Minhoca. Conhece o Afonso? Moleque doido. Senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. É a pureza. Tarde fria, chuva fina, e ela espera condução pra ir embora, mas sem encontrar um problema de triste aparente e fácil solução. Bora, Jabozinha, bora, Pita. Eu lhe ofereço. As nossas meninas, elas do amor, lá do amor. E dei meu coração. E aí? Toda vez que chove, eu me lembro da garota, quase sonho, que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente que me aperta o coração. Eu a encontrei e logo me apaixonei. A semana inteira nela muito eu pensei. Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim. Para lá, Chico. Fico só pensando nela, que nem ligou pra mim. Toda vez que chove, eu me lembro da garota, quase sonho, que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente que me aperta o coração. Sozinho vou cantando. E a vida, cara? A vida me ensinando. Pagotinho pureza. São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem e eu não posso fugir. Enquanto o Michel vai no banheiro fazer xixi. Nos verdes campos que andei. Meu amigo Marcelo Barriga. Me procurar. Homem do Supremo Valsum tá por aqui com a gente. Vem aqui na terça-feira do Burezinho. Ação pra te amar. E a saudade original. De tudo isso, o meu problema. E aí, Pilo Azul? Foi aumentar o amor no peito. A parada, meu irmão. Maior do que eu já senti. Sua amiga parceira Deunice, o Preto. Já por aqui com a gente, abraçando com a Jubinha. Se esquecer você, não pude. Desculpe o meu jeito rude. Logo você que não merecia. E aí, parceiro Júnior? E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Terça-feira, Burezinha, DJ Jean, DJ Dilson, Maestro Rebelde, o DJ Michel do Som do Amor. E a saudade falando mais alto, hein? Vamos lá. Oi! De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você, não pude. Próxima terça-feira, convidado jeito é o DJ Tom. Logo você, o homem da carroça da saudade, não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Que a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Essa da galera lá do... Estou no mesmo lugar da família Val. Porém o que dói, o que dói, Amélia? É ficar sozinha, sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro, amigo Galdeci lá do Unimed. E aí, meu irmão? Foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás, ficando pra trás. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Olha, gente, dia 10 de julho. Vamos ter a abertura do verão lá na quadra prefeita. Lá no Guamá, viu, gente? Aniversário do nosso parceiro Lucas Pijon. Vamos ter por lá, claro, Michel do Cineral, David, Edilson de Elso do Príncipe, Frangina Carroça e o DJ Naldo. Lá na quadra prefeita. Meu erro eu já sei. Foi amar demais. Quase eu não vou. Por amor eu parei. A saga Amaral, obsessão, né? Deixa comigo depois dessa, olha aí. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. A pureza. Eu era mesmo um escravo. Mas eu lutava e pedia. Olha quem tá com a gente, a galera da cabanagem aí, ó. Tá aqui com o Michel, valeu. Pra me livrar da saga desse amor. Casal original, um moro para Duval. Eu te adorando tanto. Bora, Castro! Eu te amando tanto. Tá na vinheta, Castro. Eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estão. Castro, o maestro da saudade. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei. Tá liberto, né? Que o meu caminho é mentira. O mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Rainha, vem. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, prazer, tristeza é tamanha. Olha, ontem o Boca tava lá no palácio, e viu? Eu não aguento. Representando. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Vai, rainha. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Ela pensa no de ladrão. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Ei! Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. À noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Pega da música do Rocha, viu? Te liga na letra aí, ó. Alô, Valdo! Venha ver, meu amor. Olha, morena. O que foi que você fez comigo? Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. Para a Bíola, quarta-feira, nós. Manhã. Veja bem, meu amor. Essas mãos que trago no olhar. A quarta da promoção, amanhã no Bíola. Tanta saudade. Você não sabe, são marcas de chorar. Quarta e quinta. Chegue perto, vai der. Essas rugas que trago no rosto. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Super DJ Michel. Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade, tenho vontade de voltar atrás. Quero tudo de novo, quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. O que tu quer? Quero as coisas mais simples, nossa casa, nossa rua. Nossa vida aberta, crua. Nossos filhos, nosso amor. Vai! Pai dela. Olha aí o rei. Só presta em maconhado. Chegue perto pra ver essas rugas que trazem. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade, tenho vontade de... Bora, carequinha! Bora, meu irmão! Quero é o compadre, tudo de novo. Demais! Quero os dias, quero as noites. Meu Grace Light. Ao teu lado. Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. Quero as coisas mais simples, nossa casa, nossa rua. Ei! Nossa vida aberta, crua. Nossos filhos. E o mais importante de tudo, nosso amor. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor. Fala agora, pra que eu possa pensar. Deixa ele que ele gosta, olha aí, ó. Que a violência tá assinando desde junho. Já não representa nada. Que a paz já foi encontrada. Que a guerra acabou. Eu pensei que você tinha ido embora, me deixado, olha. E que a gente já possa viver e possa falar Zezinho. Semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar sorrindo. Seu amigo Nego Éder. Só tá aqui com a gente, o Manego. Fume de amor pelo ar. Esse é velha guarda. Conhece o Minhoca? O homem da construção? Mil anos atrás. Tentou na terra um rapaz. Ainda foi na laje, olha. Que só falava de amor. No meio da perna manga, tijolo. E o mataram. Dia dos namorados. Mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito. Pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Ele é voltar falando de amor, de amor, de amor. Eu hei de achar alguém que fala somente de amor. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, bora, Leiva! Não esqueça. Bora, Maurício, pra cima, meu irmão. Os livros de cordel. Domingo vai rolar, marcando. Artesanato do meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, opa! Quanta liberdade! Como tem moça e a velha Olinda. E as moças? Como tem moça? Cadê as moças? Como tem moça? Olha só a moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Vem, Amélia. Teu olhar. Ah, esse teu olhar. Olha o olhar da desgraçada. Vive a me convidar. Pra quê? Pra quê? Não sei. Como é que é? Teu andar. Parece a Amélia Bison. Ah, esse teu andar. Vive a me convidar. Pra quê? Não sei. E aí? Você não tem coragem. Barrei. De falar. Ei, moleque dor. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Ei! Teu andar, aquele andar, ah, esse teu andar. Ei, minhoca. Boneca desguiada, minhoca. Não tem tempo ruim pra ele. Você não tem coragem de nada chiquinho falar. Ei! Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar.